الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad e sobre todos os outros mensageiros, seus seguidores, até o dia do juízo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, refletindo um pouco sobre a fé, sobre a crença, Deus Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. لا تأخذه سنة ولا نوم. Não o tomam nem sonolência nem sono. له ما في السماوات وما في الأرض. Dele é o que existe nos céus e o que existe na terra. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Quem intercederá junto dele, senão com a sua permissão? Quem pode interceder junto a ele, senão com a permissão dele mesmo? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Ele sabe seu passado e seu futuro. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. E nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Ninguém tem acesso à ciência de Deus, que é perfeita e completa, e tem ciência sobre tudo o que acontece, tudo o que existe, pois Ele criou. Ninguém abarca, ninguém abrange esta ciência, ou parte dela, a não ser quem Ele decretar que abrangerá e que conhecerá algo desta ciência. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. O seu trono abrange os céus e a terra. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. O seu trono abrange os céus e a terra e não o afadiga custodiá-los. Não cansa a Deus custodiar os céus e a terra. E Ele é o Altíssimo, o Magnífico. Estes versículos, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, na verdade é um só versículo de uma surata do Alcorão, que é Surat al-Baqarah, a segunda surata do Alcorão, versículo 255. É conhecido como Ayat al-Kursi, o versículo do trono. Tem uma grande importância, é o mais magnífico versículo do Alcorão. Por quê? Porque cita as qualidades divinas. Como ouvimos, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Dentre também o que lemos, dele é o que existe nos céus, o que existe na terra. Não afadiga a Deus custodiar e manter os céus e a terra, manter os seres humanos, manter a vida que Ele criou. Estes versículos nos revelam a perfeição de Deus e nos revelam os atributos de Deus. Quando refletíamos sobre a crença em Deus, a crença racional, a crença natural, nós citamos muitos versículos onde Deus nos cita a criação dos céus, da terra, do ser humano, das montanhas, tudo que existe nos céus e na terra, a lua, o sol, a noite, o dia, tudo isso como sinais da sua existência. Agora queremos lembrar, depois de lermos estes versículos, que na verdade o monoteísmo não é apenas a pessoa crer em Deus como único Criador. Não é o monoteísmo somente a pessoa crer na unicidade de Deus em suas obras. O monoteísmo, na verdade, é o monoteísmo na adoração. O ritual de adoração, o agradecimento, a submissão, a quem deve ser? A quem o ser humano é submisso? Aqui é que temos exatamente o monoteísmo. Então, o monoteísmo não é só crer em Deus. O monoteísmo não é unificar a Deus em suas obras, em sua criação. Ah, eu dizer, não, Deus é o único Criador. Mas sim, o monoteísmo é unificar a Deus na adoração. Vamos só destacar dois termos importantíssimos que formam o monoteísta, formam o muçulmano. O primeiro ponto a ser destacado é o fato de crermos que nada se assemelhe a Deus. Os mais sublimes atributos, nomes e qualidades pertencem a Ele, é o soberano, o exaltado, está isento de toda imperfeição. O muçulmano, ele adora a Deus conhecendo a Ele através desses nomes e atributos. Você sabe que Deus é soberano, então você se sente dependente dEle e se sente necessitado de adorá-lo. Você ouve que dos nomes de Deus, Al-Ghafur, por exemplo, que Deus é perdoador. Então você age de acordo com as ações que te levam a merecer o perdão de Deus. Você ouve que Deus, Al-Qadir, Al-Qadir, o poderoso, o onipotente, aquele que tudo pode. Então você se dirige a Deus como aquele que tem poder sobre você e pede a Ele, e roga a Ele, e implora a Ele das suas graças, pois Ele pode te dar. Você crê em Deus como Ar-Raziq, por exemplo. Ar-Raziq, o mantenedor, o sustentador, aquele que sustenta a todas as criaturas, aquele que decreta a vida de todas as criaturas, Al-Khaliq, Al-Bari, o Criador, o Iniciador da criação. Então, você se dirige a Deus com todos esses nomes, você tem a plena convicção de que Ele tem essas qualidades perfeitas, se dirige a Ele para que Ele te perdoe como Al-Ghafur, o perdoador, para que Ele te sustente como Ar-Raziq, o sustentador, o mantenedor, para que Ele te dê daquilo que há no mundo, das suas graças, ou para que Ele te salve, por exemplo, Al-Qadir, o poderoso. Al-Alim, quando você ouve, Deus tudo vê, Deus é onisciente, tem ciência de tudo. Então a pessoa, ela acaba por viver convicta de que em todos os nossos movimentos nós temos a ciência de Deus sobre nós e a visão de Deus sobre nós, e Deus nos ouve e nos vê. Então esse é um ponto destacado e importante no monoteísmo. Assim a pessoa, ela nunca vai se dirigir e implorar a alguém ou a algo, ou tomar algo como ídolo em vez de Deus. Como vai tomar alguém a ídolo em vez de Deus, sabendo que Deus ouve tudo, em suas mãos está o sustento e a manutenção de tudo e do ser humano? Como uma pessoa vai idolatrar a algo ou alguém se ela tem a plena convicção de que Deus ouve a tudo e a todos e vê tudo e a todos? Diretamente a Deus, sem intermediários, esta pessoa irá adorar ao Altíssimo, louvado seja Ele, subhanahu wa ta'ala. Um outro ponto que é, na verdade, o mais importante de tudo. Como antecedemos, o monoteísmo não é crer em Deus como Criador somente, mas sim crer em Deus como único merecedor de adoração. Então, o segundo ponto, cremos na unicidade de Deus, na criação e na orientação. O que você quer dizer com isso? Para que está complicando? O que significa isso? Crer em Deus como única divindade, na criação, como Criador nosso, e também crer nele como única divindade, na adoração, na orientação, ou seja, crer em Deus como estabelecedor de orientação, estabelecedor da lei, estabelecedor daquilo que nos leva à felicidade. Então, cremos na unicidade de Deus na criação e na orientação, pois aquele que sozinho criou este universo também tem o direito, só ele tem o direito da orientação de suas criaturas, tem o direito de estabelecer legislação e direcionamento dos termos que decretam as suas obrigações perante Deus. Falando de maneira mais fácil, o que que eu faço? Eu nasci. Ah, eu creio em Deus como Criador. Deus me criou, graças a Deus. Tudo bem, o que eu faço agora? O que eu faço, meu Senhor? Para que existo? O que me é permitido? Qual é a minha obrigação? Que rumo eu tenho que tomar na minha vida? Está certo, nós sabemos que o ser humano, ele constrói o mundo, constrói o universo. Deus o fez sucessor dele na terra, ou sucessor de uma geração a outra na terra, para construir a vida, construir o mundo, para construir a sociedade, para reproduzir, para construir a família, a sociedade e tudo mais. E construímos, E com a anuência de Deus e a permissão de Deus, graças a Deus, construímos tudo o que o homem hoje observa de desenvolvimento. Porém, como nós estávamos a refletir, o mistério da vida e da morte, o mistério da criação de tudo isso, o mistério de toda esta perfeição, para que fui criado? Deus também é estabelecedor de orientação, não é só criador. Dentre os atributos e as qualidades que devem ser atribuídas a Ele, que Ele é estabelecedor de orientação. Por isso Deus Altíssimo diz: Ala lillahi al-khalqu wal-amr, tabarakallahu ahsanu al-khaliqin. De Deus é a criação e de Deus é o decreto. Ele decreta. Então, entendendo de maneira simples, o que devo fazer? Como devo viver? O que me é permitido? Para que nasci? Qual é o propósito básico da minha existência? Não é só viver para construir um mundo, não é só viver para satisfazer as minhas vontades, não é só viver por viver, como aquele a quem foi perguntado, um filósofo foi perguntado sobre a vida, de tanto refletir e ler sem a orientação e sem o decreto de Deus como base, como orientação, como guia, como luz para ele, que ele respondeu? Ele disse: eu vim não sei de onde, eu vou não sei para onde, só sei que eu vi um caminho na minha frente, e se eu quiser ou se eu não quiser, esse caminho eu vou seguir, de onde eu vim eu não sei, para onde eu vou eu não sei, e tudo o que eu sei é que não sei. É isso que o ser humano quer? Não. O ser humano racional, aquele que é equilibrado, tem a reflexão e tem toda a capacidade de pensar, com certeza ele crê que a criação não foi só para isso. Aí concluímos, depois de estabelecermos que cremos que Deus é único em seus atributos, nomes e qualidades e ninguém se assemelha a ele, ele é perfeito e é o soberano. E depois de destacarmos também que só Deus merece ser adorado, como também só Deus criou, aí concluímos que os mensageiros que Deus enviou, e este é um outro ponto de crença, que é a crença nos mensageiros e também abrange a crença nas escrituras. Jesus, Moisés, Noé, Abraão, Davi, Salomão, Muhammad, tantos profetas, e nós contamos esses como personagens principais da história e como os principais mensageiros, porém, eles na verdade são exemplos, porque são milhares estes que foram enviados para a orientação do ser humano. Estes mensageiros, nós achamos que eles foram enviados para estabelecer que Deus criou, como nós antecedemos o fato de Deus ter criado e o fato de Deus manter o universo e sustentar o ser humano é algo natural e é algo racional. Deus só nos lembra destas coisas para concluirmos, para chegarmos a um outro resultado, que é o merecimento de Deus unicamente de ser adorado. Então, os mensageiros foram enviados, na verdade, para estabelecer o monoteísmo na adoração, o monoteísmo no direcionamento a Deus. Por isso, dizemos o quê? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Não há divindade além de Deus, Ele é o único. Selamos com este versículo que cita a unidade da profecia e a unidade da mensagem, e como todos os profetas trouxeram essa mensagem, selamos a crença em Deus, citando este versículo, que é a união entre todos os profetas no estabelecimento de que de Deus é a criação, de Deus é o decreto e Ele é o único. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, shara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilayk, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ele vos estabeleceu da religião o que havia revelado a Noé, e isto que revelamos a ti, Muhammad, e aquilo que foi revelado antes a Moisés, a Jesus, a Abraão. Observai a religião, não vos separeis nela, não vos discrepeis na religião. Então, este é o lema básico e o título básico de toda a revelação de Deus e de toda a crença de todos esses profetas, Peço a Deus que nos oriente para o seu caminho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala wa barakatuh.